não adianta lastimar e ficar aí parado. Foi Jesus quem te escolheu para seres bom soldado. Uma luz irá brilhar, mesmo em meio a esta guerra. O poder de Satanás, ele vai cair por terra, destruindo fortalezas com o poderoso nó. Sempre aparece mais um anjo, com milhões de carros e de cavaleiros, protegendo o povo exclusivo do Senhor. E se for de dia, haverá uma nuvem, e se for de noite, um fogo brilhará. Jesus Cristo, pois este poder igual nunca foi visto. Todo inferno treme quando vem sua luz, quando o povo santo clama Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Com milhões de carros e de cavalos, protegendo o povo exclusivo do Senhor. E se for de dia, haverá uma nuvem, e se for de noite, um fogo brilhará. Todo o universo canta Jesus Cristo, pois este poder